9134, mantenha ponto de espera. Hotel Juliette Serra, tem condições de efetuar pouso pairado na cabeceirona 7? Afirmativo. Se aproximar do externo 4207. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 4207. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso pairado, cabeceira 107, vento 200 graus, 10 nós. Autorizado pouso, tá? Hotel Juliette Serra, autorizado pouso pairado, cabeceira 107. Ciente do pouso pairado, cabeceira 107. Azul 4207, autorizado pouso pistão no zero, vento 200 graus, 11 nós. Informo um helicóptero efetuando pouso, efetuará pouso pairado na cabeceira auxiliar. Positivo, 4207. Primeiro 48 afirmativo, do 2 já tinha sido autorizado, será autorizado para o táxi comigo, ok? Controle Salvador, cordial, bom dia. O 1184, Gol decolado, vai cruzar 1500. Gol 1184, contato radar na decolagem. Suba via Pouca para o nível de voo 370. Via Pouca 370. O 98111, copiou a restrição no nível 330. Negativo. Suba restrito ao 330-9891, direto ao Bucu. Tá ligado. Prossiga, Mike Romeu Alfa. Gente, o Mike Romeu Alfa mantém-se em condições visuais, 500 pés, reporte no através de Paris. O 02550, prossiga. Negativo, aguarda o... Paciente, pode ingressar na pista 10 e liberar no pátio de autoridades, então, Força Aérea 2550. Hotel Juliette Serra, solos 38, frequência livre. Azul 4207, solos 38, libera a direita, solo 1211. 211, boa tarde. Índia November Alfa, autorizado ingresso, pista 107, reporta livrando na taxa Oscar. Alfa, Juliette, posição 3. 4207, reporte antes da Juliette. Então, reporte antes da Juliette, 4207. Para o taxa, Oceania 6140, CLB 87, 25 de autonomia, alterna Recife. Até o ponto de espera livre, ajuste MI 16 e a torre 118-95, 6140. 118-95, autorizado até o ponto de espera, 6140. Ajuste 10-16, autorizado NS, X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Tendo 2 mil pés, estado 10-16, reporte estabilizado na X-ray, gol 9739. Livre, puxa no táxi. Livre, chama na táxi, 648. São Paulo, flight level 360, via up Zulu 10. After takeoff runway 10, right turn. Dial departure, Lida, after Lida, Motiva. Shoulder control frequency 120.8, Skog 5450. Readbacks correct, copy, start up and push back. I'll call you back and push back. 4207 para ingresso. Só o instante para ingresso, mantenha antes da Juliette, 4207. Vai manter a posição antes da Juliette, 4207. Vai cruzando 145, 1184. Zona 1184, chame Recife em 12545, alterna 12585. 12545 e 12825, é isso? Secundária 12685, gol 1184. 2545, 2685, tenha um bom dia, um bom serviço. Bom dia. Bom dia. Papango Mike Fox Sierra, 3 milhas da posição Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. São 3198, aciona identificação, voando para a bolsa para interceptar a chegada Mari. Desça via para o nível de voo 050, ajuste no 016. Já passou 050, viu? Passou 1096. 95, voo no 640. No 648. Leve até o ponto de espera, 316, lá 1895, 648. 4207, portão 3 livre, ingresso Juliette. 4207, livre, posição 3. 739. Prossiga, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, cheque seu equipamento, não recebo mesmo. Ingresso no corredor Interlagos, reporte visual com campo. Estação de pouso. Guardar a pista livre, agora nós estamos 39. Eu tive o Mike Romeo Alfa, não recebo mesmo ainda. Gente, reporte visual com campo. 190 graus, 099. Autorizado, pouso 990 para o 1939. Você poderia confirmar o vento, pouso 1939? Vento agora 200 graus, 109. Obrigado. O canal é 6140, decolado aos 45, controle 120, decimal 8. 1208, 6140 graus, permita bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Xené 6140 decolou, cruza 2500 para o 350. Xené 6140, contato radar na decolagem, via Pulca, suba para o nível de voo 350. Via Pulca, 350, 6140, grato. Salvador, gol 1-6-4-8, ponto 0-1-0, pronto. Gol 1-6-4-8, além mantém pistão no 0. Além mantém pistão no 0, 6-4-8. A Tango Juliette November Hotel, passou a posição Conde, mantenha o nível 080 na escuta do controle. Gol 1739, solo 46, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 211, agora 1739. 220? Suan, clear, call me taxi. Mike Romeo Alfa, prossiga. Avisa o Caim, Marta. Mike Romeo Alfa, vento no aeródromo 200 graus, 109, reporta solo controlado em RMA. Reportar controlado, Alfa. Solo Salvador, bom dia, gol 939, de Bruna, se escuta. Gol 939, autorizado, Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 939. Gol no 648, autorizado decolar a pista 10, vento 200 graus, 109. Isso, decolagem, 648. Azul 9134, chame Recife em 12545, alterna 12685. 1245, 2685, obrigado. Voo no 648, decolagem 49, controle 120, decimal 8. 208, 648. Mas como é um alfa, Saulo 50, frequência livre. 64, acione identificação, voo do Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 016. Sente, 060, ajuste no 016, quando 864. Controle Salvador, gol no 648, decola pouco, ela se esforça. Voo no 648, contato radar na decolagem, suba via Pouca para o nível de voo 350. Subindo via Pouca 350, 648. Chanair 6140, chame que existe em 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, 6140, grato. Juliette, boa noite, 739. Ajuste 10, 16, autorizado ILS X-Way da pista 10, reposto estabilizado. 2, 3, reposto estabilizado, pista 3, 1, 8. Pode, alternate, guardião, 0407. Vai, to start your taxi, go 6-1. Vai, go 6-1. As our company's aircraft leaves position 7, Harry, clear this address. Thank you. Affirmative, F-10737, parking. You're clear to hold point 1-0 via April in India. QNH-106, tower 1 on 8-95. After our company has reached position 7, we are clear to back by April in India at holding point 1-8.95 and QNH-107 101. Thank you. Juliette, Charles Zulu, prossiga. No local, confirmando o setor que afasta, o Charles Zulu. Boa noite, 64, poderia voar em rápido, está presente? 055, decolagem da 17, decolagem com curva esquerda, restrita a 1.000 pés, o corredor forte até a liberação do controle. Controle da PR 1208, Juliette Charles Zulu, aciona código padrão. Charles Zulu, acione o 032. Na torre 1895, para prosseguir. Opa, tem um Gudilete. Charles, o livre acionagem, pronto, táxi. 094, autorização, Fortaleza, só um instante. Salvador Tower. Good morning, 161. Nice to hold in point runway 10, ready for departure. Go 1621, clear the lineup and take off runway 10. Wind 200 degree, 10 knots. Clear to line up and take off runway 10, 161. Siga, Mike Thiago. O nível 90, é isso? Onde está de cópia? Golf Copia. Sierra November Mike Lima, 90, Golf 677, decola 17, esquerda, saída Conde, 1208, 5504. Tá. Atrás. Gente, mais de 09. Voo no 648, chame Recife em 12545, alterna no 2685. 12545, 2685, 648. Do 370, a rota Pesulu 19. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle em 120, decimal 8, 5506. Autoridade, 370, Fortaleza, acompanhe a rota pela Pesulu 19, decola da 10, primeira curva esquerda, na Momo, transição Frote. 108, controle, Superman, transponda, Gol, 10, traço, 10. Tempronto, Porto Alegre. Camarada. Sim. Meu call, Salvador, departure 1621, climbing according to dial, with marchman transition, passing out 2400, request to fly direct to marchman, because we are transporting human organs. 41621, radar contact on departure, climb flight level 360, we're clear to fly later position. Direct to 360, clear direct to landing position, 1621. Bom, 1864, desça para 3000 pés, ajustando 06. 3000 com 1016, 1864. 3198, completo final do procedimento LS Express, chame a torre em 118, decimal 95. 295. Bom, 1864, desça para 2000 pés, autorizado LS X-ray da pistona 0, resposta estabilizada. 864. Bom, e Salvador, está 31, ao juiz final, baixado chegando. Só 3198, avistado, ajustando 0 no meia, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso, só 3198. So you clear direct to possible position, go 1621, thank you. Salvador, bom dia, C3191, com a informação Juliette, autorização para o Rio de Janeiro, no Galeão. Galeão 340 autorizado, Irume, AP9 857, Moço, decolagem da 10, direita, da El Leda, com a Leda Irume. 1208-5510, TAM 3191. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 340, rota Irumi, apenas número 857, Volto. Saída da 10, curva à direita, da El Leda, direto Irumi, controle 120, decimal 8, transponder 5510, TAM 3191. Está correto. Chambron, puxação. Juliette, Charlie, Zulu, autorizado ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto. A 3198, solo 00, libera a direita, solo 1, Dejuno 1. Dejuno 1, primeira direita, 19. Paulo Salvador, Cojão, Bonitinha, 3198, Alfa Juliette, conta 1-2. Alfa Juliette, 2. Salvador, muito bom dia, Janer 6200, sente informação Juliette. Janer 6200, sendo identificação, voando para a BOG para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050, ajuste no 096. Lima Fox, para você. Restante, cópia Lima, Lima Fox. Confirmando que é a novembro de Let Fox, seu destino. Para por diversos de 094, portão 10, está livre, sanitário. Chama a peça 094. Bono 864, completo sinal do procedimento LS Extraction, minha torre 118, decimal 95. 1864, ajustado, ajuste 1096, autorizado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 099. Centralizado pouso, na pista 10, Bono 864. Negativo, a torre desconhece qualquer estimado aí, vem. A última informação que tive foi que haveria uma licitação para reconstruir aí a taxa. O que é o PCN dele, que é muito baixo? Não entendi. A capacidade do piso que é ruim, que é? Tem um córrego, eu acho, por baixo da taxiway, algum canal aí que está deteriorando a base da estrutura. A Copa. 4 anos já. Mike, Serra Golf, livre acionar, já pronto pro táxi. Lima Fox, cópia. Autorizado, senhor November Juliette Fox, 220, conforme plano de voo, decolagem da W7, curva à direita, saída Argo. Controle 1208-5475. Juliette Charlie Zulu, atento à esteira de turbulência do Boeing. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 190 graus, 129. Curva esquerda da W7 e confirme o pátio. O vento está 190 com a dúzia. Que é o 5? A gente chama a torre 118-95, tem um bom. Para o táxi Gono 094, 3 horas e 40 alternando Recife com 168 a bordo. Ponto de Berata Livre via Pátio Índia, torre 1895, 1016 o ajuste, Gono 094. Pátio Índia, 1895.0, Gono 094. No 864, prossiga na Alfa, aguarda a liberação do portão 5. Alfa, mantenha 27 para o 05. Afirma, tio. Juliette Charlie Zulu, decolado aos 07, autorizado o cruzamento do campo no ponto médio da pista 1 no 0. Zulu, CS. Mike Serra Golf, autorizado ingresso, pista 17, reforça a linha de pronto. Táxi, 3191. Sete, autorizado, questionamento, 3191. Eco, Juliette, para Ilhéus, uma centena, fotocópia. Serra Golf, aguarda para decolagem. Direita, Coral 1208, acione 5422, Mike Eco Juliette. O 1094, ali mantém que estão no zero. Ali mantém o no zero, com o 094. Temos 4, 3 a bordo, chama a torre 1895 para sair. Mike Eco Juliette, livre acionar, chame pronto para o táxi. Juliette Charlie Zulu, controle 1 no 20, decimal 8. 208. Lima, Lima Fox, mantém a posição. Voo 1094 para informação de tráfego, um Charlie 310, no, do lado esquerdo do eixo de decolagem, se afastando no litoral norte, a 1.000 pés. Não interfere, autorizado decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 109. Livre decolagem do 1094, ciente de 20 milhas de Salvador. Ok, ciente, 20 milhas, aposta lá de Salvador. Controle, guardião 09. Sim, é guardião 09. Lembrou que sua turma, retorno para Salvador, com a região 307. Confirme interfere, guardião 09. Todos em Salvador. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. E chame a torre em 118, decimal 95. 118, 95, condições visuais, 500 pés, guardião 09. Sonar 6200, desça para 2.000 pés, ajuste no 06, autorizado LS, X-ray da pista no 0, reposta estabilizada. Afirmativo, descida autorizada a 2.000 pés, autorizado LS, X-ray da pista no 0, vai reportar estabilizado, 6200. Tomando 4207 para Guarulhos, só um instante, pode. Pare. Atenção na parte do pista 107. Guardião 09, confirme, pouso direto no GRE. Cabeceira 107. Sente autorizado o cruzamento da final da 10, reporta final 17, Guardião 09. Autorizado o cruzamento da final 10, reportará a final 17, Guardião 09. Gol 1094, decolada 12, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 1094. Guardião 09, para informação, tem uma aeronave, um Cirrus 22, decolando agora da pista 17. Sendo tráfego, Cirrus 22, decolando da pista 17, Guardião 09. Mike Serra Golf, autorizado a decolar a pista 17, vento 200 graus, 109. Sim, corte na cabina. 3191 autorizado até o ponto de espera 10 via Índia 1016. O ajuste à torre em 118.95, tem um bom. Gente, autorizado via Índia, ponto de espera, ajuste 1016. Ponto de espera chama a torre, tá? 4207. Autorizado Guarulhos, 320, a Pesulo 10, Papa Alfa Índia, posso conformar um plano de voo? Decolagem da 10, direita, Dael, Leda, após Leda, Mótiva. 1208, 55 no 4. Confirme qual é o Liga? 320. Ah, eu ouvi que eu tenho aqui, onde toma o 10, até sai o Marcelo. Vamos lá. Então, 17, vento 200 graus, 109. Nível de voo 090. E a Conde para o 090, Mike Serra Golf? Terceira, 197, Guardião 09, na final. Guardião 09, no solo do nome, tem condições de liberar pela área gramada? Estou em Salvador, bom dia, centralizou no avião no ponto de espera da 10, pronto. TAC 3191, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3191. Mike Eco Juliette, mantenha o ponto de espera. Lima Lima Fox autorizado, ingresso, pista 17, reporta alinhado, pronto. O 1094 dá presente autorizado pro de Abuco. Abuco dá presente, 1094, obrigado. Dá 3190. O 1162, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari. Desça via para o nível de voo 050, ajuste no 06. Ok, descendo então. Estamos na proa de Bog, o ajuste no 016, voo 1162. Controle, o Juliette Zulu para retorno, Salvador. O 6200 estabilizado, fui LS Extra. Xené 6200, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1198-95. 1195, a torre, grato, conta lá. Capatango, Juliette, Charles, Zulu, mantenha o corredor forte, 1500 pés, reporte no través de Interlagos. Através de Interlagos, mantenha os 1500 pés, do... Xené 6200, fui LS avistado, baixar travado. Xené 6200, avistado, ajuste no 096, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Afirmativo, prossegue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 6200. Guardião 09, livre costa. Lima, Lima Fox, mantenha a posição. Xené 6200, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 109. Afirmativo, baixado travado, autorizado pouso, pistão no 0, 6200. TAC 3191, decolado 17, controle 1208. 1208, TAC 3191, boa. Ô Torre, para informação de vocês, aqui na final, desde a posição duna praticamente até aqui, tem bastante urubu, viu? Gente, obrigado pela informação. Ok, foi o 6200, obrigado. Lagem, suba via Dael para o nível de voo 340. Gente, via Dael para o 340, TAC 3191, pode voar Dael com suas visões? Tempestade da saída, TAM 3191, informa o tráfego, posição 2 horas, 31 milhas, mantendo nível 080, rumo sudoeste, Charlie 201, 210. Ah, sim, TAM 3191, mantém a saída. Prontaria em instantes com 105 a bordo, 4 horas e 40, alternando Ribeirão Preto. 5 alternando 2685. 2545, gol no 094, boa. Nice. Está autorizado, ponto de espera 1895, 1016. Muito obrigado pela atenção, 1895, bom dia, boa tarde. Igualmente. Zero. Mike Eco Juliette, autorizado ingresso na pista 107. Reporta alinhado e pronto. Bom dia, 4207, ponto espera da 10. Azul 4207, alinha e mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 4207. Ok, táxi autorizado via Alfa Juliette para o 116200. 1547. Faz um nivelamento, te passo com mais precisão, o composto. Sim, Mário Serra Gomes. Controle, bom dia, Lima, Lima Fox. Apá, Lima, Lima Fox, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 220. A Momo 220, Lima Fox. Eco Juliette, decolar 222, controle 120, decimal 8. 1208, camarada, obrigado, até a volta. Controle, Salvador, Papai Romeu, mais que Eco Juliette. Siga Mike, Eco Juliette. Depois da 17, você foi da saída da coral na sua escuta. Ravel, Mike, Eco, Juliette, acione o seu transponder. Acionado, cara. 5222. Acione o código 5422, Mike, Eco, Juliette. 5422, Juli. Senai 6255, acione identificação, voando para a BOG para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 096. Romeu, Mike, Eco, Juliette, contato radar na decolagem, suba via Coral para o nível de voo 100. Cheque, está na proa Coral, 100, na sua escuta. Azul 4207, decolado 25, controle 120, decimal 8. 208, um bom dia. 62, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-6, autorizado LS X-Rayda, pista 1-0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, pista 2.000. Bom dia, controle Azul 4207, decolando na Dael. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 320. Via Dael, nível 320. Juliette Charlie Zulu, ingresso no corredor Interlagos. Zulu, ingressando. Juliette Charlie Zulu, desça para 1.000 pés no corredor Interlagos, reposte rotatória. Confirme a reposta através da torre. Juliette Charlie Zulu, ingresso Interlagos, mantendo 1.000 pés, reporte rotatória. Rotarela, rotatória. Dan 3191, chame Recife em 13325, alterna 1251. Confirme a frequência para o Dan 3191. Frequência 13325, alterna 1251, Dan 3191. Sete, centro Recife, 13325, alterna 1251, Dan 3191, bom dia. A papapá, Zulu, Kilo, Kilo, aciona a identificação. Papapá, Zulu, Kilo, Kilo, confirme o nível que está mantendo. Gente, não, informo que não recebo seu modo Charlie, reporte 206 em Salvador. Controle, autoriza uma base para para o Charles Lu, cabeceirão do 7. Charlie, Juliette, Charles Zulu, aguarde coordenação 14. Zulu, 7. Juliette, Charles Zulu, chame a torre 198, decimal 95. 1895, Juliette, Charles Zulu. Prossiga, Zulu, Kilo, Kilo. E... Oi, Salvador, esse é o Papatango, Juliette, Charles, Zulu. Juliette, Charles, Zulu, prossiga. Quem tá... 40 segundos aqui para a base da 17, autoriza a base direta aqui, pela esquerda. Primeira nave, chama o controle. É o Lima, Lima, Fora. Confirme a proa do destino. 2, 9. Sorry. Papapá, Lima, Lima, Fox. Autorizado a proa do destino. Salvador, bom dia. 240 82 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 velocidade e desça para o nível de voo 070, ajuste no 096. 070 no 096, via Mari 4022. Capatango Juliette November Hotel, serviço radar encerrado 58 milhas sul de Salvador, mantenha nível de voo 080. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 13325, alterna 1251. Samana 13325, alterna 1251, Juliette November Hotel. Salvador Azul 4082. Prossiga 4082. Uma possibilidade da presença atuar no Sul, né? Para 082, mantenha o perfil da chegada número 2 na aproximação. Novo campo, Golo 1162. Golo 1162, completo final do procedimento LS X-Way, chame a torre em 118, decimal 95. Papapá Lima Lima Fox, chame Recife em 1288, alterna 1353. 1162, avistado, ajuste 1016, cheque o trem autorizado, pouso pistão 10, vento 200 graus, 10 nós. Neva pouso, não, agora vamos nomear. Siga azul, quilo, quilo. Gente, o Zulu, quilo, quilo, livre desvios, de, autorizada descida para o nível 055, corrigindo. Voando na proa do través de Paris. Juliette, Charlie, Zulu, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Zulu. Chanel 6255, autorizada descida para 2.000 pés, ajuste 1016, autorizada LSX-Way da pista 10, reporte estabilizado. E o Chanel 6255, autorizada descida para 2.000 pés. Gente, Papa Romeu, Mike com Juliette, mantenha nível 080. Azul 4207, chame Recife em 13325, alterna 1251. Uno 3325, pela 251, azul 4207. Final 17, baixado, travado, Papatango, Juliette, Charles, Zulu. Juliette, Charles, Zulu, autorizado por pista 17, vento.